depois da notícia que a Rádio Aconchego parou suas transmissões, o Pelos Olhos e Ouvidos continua na sua proposta de levar informação sobre os artistas locais. Começamos esse podcast com Breno, do Red Mosquito, uma das bandas de rock and roll bem tradicionais do underground e de Casa Amarela. Ele vai falar um pouco da história da banda e da volta do Red Mosquito aos palcos, agora 5 de agosto. Então vamos acompanhar essa entrevista com Breno, do Red Mosquito. Breno, fala aí como é que surgiu a ideia do Red Mosquito. Cara, a gente... Tipo assim, a gente gostava muito de grunge, né? A gente sempre escutou muito Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice, pá. Nisso a gente encontrou a gente tinha acabado de comprar um álbum do Pearl Jam, assim, o No Code, né? E tem uma música chamada Red Mosquito. Nisso a gente achou o nome legal, assim, fez, né? A gente tem uma banda chamada Overtones antes disso, no final dos anos 90. A gente foi mudando de componente e nisso formou o Red Mosquito. Em que ano foi a primeira formação? A primeira formação foi em meados mais ou menos de final de 2001. Final de 2001 a gente estava já formado, já ainda mudou um bocado de gente ainda. No começo a gente começou com 5 pessoas, que era a formação antiga do Overtones, no final dos anos 90. Depois foi saindo, modificando. Tinha um vocalista antes de mim. Aí depois eu assumi o vocal. Já segurava a guitarra base, ficaram 3 pessoas só, formou o Power Trio. Bruno, conta um pouco das formações da Red Mosquito. É, no caso, teve a formação que teve com o Grandão, né? Primeira formação, eu, Everton e Grandão. Depois entrou o irmão de Grandão na outra para segurar outra guitarra, a Biró, tocava muito também. Nisso o Grandão saiu, né? Saiu os dois irmãos. Aí entrou Nino Mago, que é baixista do Psique, né? E entrou o Rony. Aí ficou eu, Nino Mago e Rony. Aí a gente passou mais ou menos uns 2 anos tocando junto. Parou por um tempinho, depois entrou o Ruivo, né? O Ruivo passou mais ou menos uns... Nessa formação, eu, Rony e o Ruivo, a gente passou uns 6 anos tocando. Depois, a formação mudou de novo. Everton voltou, assumiu a bateria. O Ruivo continuou um tempinho, depois o Ruivo saiu. A gente tá trocando de baixista agora, né? Falta só ajustar para formar essa nova formação aí. E como se deu essa volta aí pro Red Mosquito para tocar agora no dia 5 de agosto? É, a gente vai voltar agora, né? Vai tentar mostrar uma música nova, fazer uma surpresinha lá com os amigos próximos. E vai voltar com a formação antiga, né? Como a gente tá mais entrosado, o nosso baterista ele tá com uns problemas aí de trabalho, tá trabalhando, tá fazendo uma... E o baixista, a gente não chegou a passar as músicas pra ele ainda. Nisso, a gente vai tocar com a formação antiga. Já que a gente tem mais ou menos 6 anos de entrosamento, né? A gente vai tirar uns ensaios aí e tentar fazer o que faz. Vamos agora escutar uma sequência de músicas da Red Mosquito, muito grunge, pra vocês. Pra brincar de Deus, tenho que ser forte pra não ser ateu. Fazer um corte em qualquer plebeu, passar um trote pro Morfeu. Saia pra brincar comigo, pra esquecer tudo isso. Saia pra brincar comigo, pra esquecer tudo isso. Dessa vida. dia. Com medo do primeiro você, o supremo de todos ser. as lágrimas acabaram. Sua voz já não soava tão bela. Acho que ela não se satisfaz. Se dor até para de sangrar. Eu sou Fred Anjo, estou no Pelos Olhos e Ouvidos. Breno, menciona aí quais foram os lugares assim, que o Red Mosquito já tocou assim, na cidade. Pô, a gente já tocou no centro, né, algumas vezes. Tocou, se não me engano, por Bibiribe, não sei bem que onde é por ali, sei lá, Córrego do Caruá. Um lugar bem interessante que a gente tocou também. Olinda. Por aqui pro Casa Amarela, em todo canto aqui em Casa Amarela, eu acho, a gente tocou. Não sei bem te dizer assim, porque eu não sou muito de gravar nome de bairro, né? Mas todo canto Casa Amarela, assim, eu acho que a gente já deu um rolê por aqui. Tenta lembrar aí de algum show que tu mais gostasse, também um show que tu gostasse pouco, assim, da tocada. Pô, velho, eu gostei pouco, assim. Teve um show do que eu gostei muito também, que eu gostei. Foi um dos que eu mais gostei, que foi no Capibara, no Halloween. Tava todo mundo fantasiado, tava metendo um coringão na cara. Lá o show pra mim foi bom e também teve a variante, também rolou umas bads lá, né? E foi bom e terminou sendo ruim, né? O mesmo show, o melhor e o pior? O melhor e o pior. Fora aqui do estado, vocês já tocaram Paraíba, algum outro estado? Não. Ou outra cidade? Não, a gente não chegou a sair daqui ainda não. E projetos assim, com essa volta, tu pretende aí gravar EP ou algum clipe, alguma coisa nova aí? É, projeto é esse, né? Porque sempre que a gente tá pra gravar, fazer alguma coisa, acontece alguma coisa. A banda vai e se desmonta, né? Se desmonta, sai o batera, sai o baixista, eu mesmo saio e volto. Aí fica naquela. A gente é muito cobrado porque a gente nunca tem um EP original assim pra passar pro público, né? A gente tem mais ou menos tem uns 16 anos de banda. E todo mundo cobra essa banda, pô. Essa banda tem um tempão e não tem nada pra mostrar assim pra gente escutar. Aí a gente vai ter que, né, começar a fazer isso aí, fazer umas camisas legais pra distribuir pra galera. E botar o som pra rolar. Pelo menos eu espero, Breno. É uma das bandas que eu mais curto, assim, Casa Amarela. E nessas idas e voltas conturbadas, o público daqui de Casa Amarela acompanha muito o Red Mosquito, né? É, o povo parece gostar muito também, né? A gente tem muito amigo por aqui também, uma cabeça puxando a outra. E, tipo, as músicas são bem, né, instigantes. A gente sempre olha assim, a galera tá se divertindo bastante. É uma gritaria da porra, mas a galera gosta. E fala um pouquinho aí da cena de Casa Amarela. Rapaz, a cena de Casa Amarela é... varia muito, né, também, né? O pessoal, de vez em quando, não sei se precipita em fazer os eventos, tudo. Mas o pessoal, às vezes, quando quer, é bem unido, né? O pessoal só mudando, assim, mudando de conceito, assim, quando quer se unir, faz um negócio bem legal, faz acontecer. É interessante. E o que a galera pode esperar dessa volta do Rádio Mosquito no dia 5, lá no Alto Santa Terezinha? É, a gente vai fazer tudo pra fazer o melhor, né? Sem muita conversa, chegar, meter a lapada e botar pra frente. E a gente tem também umas músicas novas pra mostrar, tem muita música nova guardada. Vê se com essa formação nova aí a gente vai e desempaca, vai embora. Valeu, Breno, muito obrigado. Valeu, meu velho, boa sorte aí, valeu. E agora vamos escutar uma sequência de músicas. Projeto On, Matala na Mão, Arca de Pandora e Mundo Bizarro. vamos dar uma volta no álbum. We'll be right back. este foi mais um podcast do Pelos Olhos e Ouvidos. Vamos trazer mais novidades por aí. Nos acompanhe no Facebook, no blog, no Instagram. Então, até lá e tchau!